Panorama Agrícola para 19 de julho de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de Lua Nova, 19 de julho, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não há parto sem dor. Modelo do projeto de crédito na EPAGRE muda para melhor. Amanhã em Joaçaba, seminário regional discute a atividade leiteira. Confira também Chicão de Lages, que fala sobre parques eólicos na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Em dias ensolarados, normalmente as pessoas se sentem mais dispostas e bem-humoradas, porque a luz do sol promove a síntese da vitamina D. Importante, porém, tomar alguns cuidados. Evite pegar sol das 10 às 4 da tarde, use chapéu, proteja os olhos, utilize protetor solar e beba bastante água. É hora das notícias. Estamos anunciando para amanhã, sexta-feira, 20 de julho, no pavilhão da comunidade de Santa Clara, em Joaçaba, seminário regional Sustentabilidade da Atividade Leiteira. Palestras sobre sustentabilidade, planejamento alimentar com enfoque em pastagens perenes e exposição de alternativas de aquecimento solar, armazenamento de água, filtros de água, máquinas e equipamentos para bovinocultura. Informações adicionais pelo telefone 49-3522-0805. Amanhã em Joaçaba, Seminário Regional Sustentabilidade da Atividade Leiteira. Fique ligado no Panorama Regional. Parques eólicos. O primeiro levantamento da estrutura rodoviária que liga a localidade de Pericó, em São Joaquim, a Urupema, na região serrana, com vistas à implantação de dois parques eólicos. Identificando, então, os pontos críticos, pontes e situações que precisam ser revistas para que sejam transportados os componentes das futuras torres. O trabalho foi executado pela equipe de engenharia da Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURES, e é um trabalho preliminar que servirá, então, como noção do que deve ser feito. Uma rodovia de classe A. A inclinação máxima permitida é de 6%. E ali se encontra trechos rodoviários com inclinação de mais de 20%. Então, imagine a dificuldade. Serão 6 parques eólicos, 3 município em Urupema, na localidade de Rincão, e 3 na fazenda de Bom Sucesso, no município de Urubici. Cada parque eólico vai gerar 90 megawatts e os estudos e sondagens estão sendo realizados há 5 anos. A previsão é erguer 90 torres de 100 metros de altura cada, sendo 45 em cada parque eólico. E é o mesmo corredor de vento que chega de Bom Jardim da Serra, onde foi implantado o primeiro parque eólico da região. Então, é a região serrana, né, contribuindo na geração de energia limpa para todo o estado catarinense. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Recebemos hoje aqui no estúdio de rádio da EPAGRE Oswaldo Vieira dos Santos, engenheiro agrônomo responsável na EPAGRE pelo setor de crédito. E o sistema de crédito está mudando a novos modelos de projetos para ajudar o produtor rural, é isso, Oswaldo? É isso. É uma satisfação poder estar conversando com vocês nesse momento e dizer que a IPAGRE tem procurado se equipar melhor, né, seus recursos, seus materiais, e entre essa forma de equipar melhor a estruturação do trabalho da IPAGRE é a implementação de um novo sistema de elaboração de projetos, projetos que ela elabora para o produtor, para ele captar recurso na rede bancária. Bem, os técnicos da IPAGRE estão todos capacitados, estão cientes da mudança? Estão cientes. O nosso pessoal foi treinado, nós já fizemos isso em todo o estado, já começamos a fazer isso no ano passado. E agora, a partir do dia 1º de julho, então a gente passa a operar esse novo sistema de elaboração de projetos para o agricultor. Para o agricultor, Oswaldo, o que mudou no modelo de projetos? Não muda para o agricultor, essencialmente não muda nada. O que muda um pouco é a sistemática de trabalho. Esse trabalho, esses projetos que nós estamos elaborando agora, eles não são mais feitos no computador do técnico, lá no escritório municipal. Eles são feitos no computador, lá no seu escritório, mas utilizando por internet, ligado aqui em Florianópolis. Então, qual é a diferença? A diferença é que, em algumas partes, o sistema se torna, às vezes, um pouco mais lento, demora um pouquinho mais. Essa é uma característica da natureza que o projeto está sendo elaborado lá no município, mas ele está sendo gravado aqui no computador sede da IPAGRE, em Florianópolis. Bem, pode demorar um pouco na transmissão dos dados, mas dá agilidade no desenvolvimento do projeto. Qual é a vantagem disso? Esse projeto que nós fazemos hoje, ele é um projeto mais qualificado. O que nós tínhamos observado ao longo do tempo? Nós elaboramos de 100 projetos que a gente elabora, o banco libera 30, 40 projetos. Isso é um problema sério para nós, que gastamos um certo tempo fazer isso, e não vimos o resultado. Um problema para o agricultor, que gostaria de ver aquele financiamento contratado e não foi contratado. E também para o banco, que o banco gostaria de liberar mais projetos, mas não foi possível. Então, esse novo sistema que nós estamos implantando, ele tem uma outra configuração. Ele está mais em sintonia com a expectativa do banco. E por isso ele é um pouco mais elaborado. Nós passamos a exigir um pouco mais de informação, principalmente da área dos documentos do produtor. Quando o produtor vem para a IPAGRE para fazer um projeto de crédito, ele precisa trazer a escritura ou as várias escrituras, se ele tiver mais que um imóvel. Ele precisa estar com os documentos pessoais. Ele precisa nos dar uma relação de quais as dívidas que já foram contratadas. E essas informações, elas vão ser colocadas no nosso plano de crédito, no novo projeto. Se essas informações, elas estão mais, já contemplam, dá uma melhor capacidade de pagamento, melhor informação, um resultado econômico daquele projeto pretendido. Isso vai facilitar a contratação lá no banco. Então a ideia, Oswaldo, é essa, facilitar a vida do agricultor. Na verdade é isso mesmo. Nós queremos que de 100 projetos que a IPAGRE elabora, pelo menos 90, 95 sejam liberados. E hoje as metas estão bem abaixo disso aí. O que acontece? É uma perda de tempo para o produtor, para o técnico e ninguém, não dá em nada. Então nossa expectativa é que a gente gaste um pouco mais de tempo do produtor. O produtor tem que vir um pouquinho mais com calma lá no escritório. Se ele gastava meia hora para fazer um projeto, provavelmente ele vai gastar uma hora ou talvez até mais que uma hora fazer esse projeto. Mas esse projeto, uma vez feito, concluído e encaminhado pelo banco, nós vamos ter quase que 90% de certeza que vai ser liberado o recurso. Perfeito. Agradecemos então ao Oswaldo Vieira dos Santos, engenheiro agrônomo responsável pelo setor de crédito rural da IPAGRE, falando aqui no Panorama Agrícola sobre um novo modelo de projetos que vai facilitar a vida do produtor no sentido de que, uma vez desenvolvido o projeto, é quase certo a obtenção do crédito, né, Oswaldo? Perfeito, é isso, é essa a nossa expectativa, é esse o compromisso que nós temos assumido perante os demais agentes financeiros, seja o Banco Brasil, seja os outros bancos, as cooperativas, né, os demais conveniados. Nós temos, assim, gastado bastante esforços para que os resultados sejam alcançados e que nós tenhamos os produtores mais satisfeitos com o trabalho que nós estamos realizando para eles. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.